Rádio Anchieta. Verão bem mais quente. Ideal Center, o seu espaço de saúde e bem-estar. São diversas atividades para toda a família. Natação, fisioterapia, musculação, pilates, acompanhamento nutricional e uma novidade, treinamento funcional dentro d'água. A Ideal Center fica na rua José Mendes de Araújo, 319, na Vila São Paulo, em Itanhaém. Telefone 3427-1772. Confira o nosso site www.idealcenteracademia.com.br. Ideal Center. Rádio Anchieta M, emissora da Rede Alfa de Comunicação. ZYK 594, 1390 kHz. Transmitindo da Rua Luísa Rosa Bekele, 284 Jardim Sabaúna, Itanhaém, São Paulo. 2500 kW de potência. Rádio Anchieta M, levando até você música, notícias, esportes, prestação de serviços. Rádio Anchieta M, a primeira e a melhor. Anchieta M. Escritório de Advocacia Dr. Diomário de Souza Oliveira, OAB São Paulo, número 29.723. Max Ovidio de Souza Oliveira, OAB São Paulo, número 236.658. Casos cíveis, criminais e trabalhistas. Endereço: Rua Júlio Pires, número 255, Vila São Paulo. Telefone: 3422-1809. Escritório de Advocacia, Dr. Diomário de Souza Oliveira. Uma dica para a galera do futebol local. Pensou em uniformes esportivos? Pensou na Reply. Os melhores fardamentos para o seu clube do coração com produtos personalizados. Temos coletes, bolas, chuteiras e muito mais. A Reply fica na Rua Pedro Américo, número 332, no Belas Artes, em Itaim. Telefone 13-99728-9466. Venha para a Reply. Estamos vivendo o horário brasileiro de verão. Aproveite para viver o máximo. Rádio Anchieta. Verão bem mais quente. Zanco, confecções, uniformes em geral, camisetas, calças, jalecos, aventais, polos e muito mais. Seja qual for o modelo, tamanho, tecido ou cor, a Zanco Confecções produz sobre medida para você. Tudo personalizado. A Zanco Confecções fica na Rua Peruíbe, número 212, Praia do Sonho, em Itanhaém. Fone 3426-3000. 1390. Rádio Anchieta. É hora de esporte. Equipe 1390.